só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer. Só pensa em namorar. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto à música e à saudade, agora pela Rede USP de Rádio. Alô, alô, doutor Antônio Pérez Penin, ele que é advogado e cantor lá em São Paulo. Nós recebemos a sua amável missiva e hoje destacamos, apesar de ter sido já efetuado no dia 19 do 4, o aniversário natalício de Antônio Pérez Penin Júnior. A ele, também nosso gentil ouvinte, os parabéns de toda a equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Parabéns pelo nível Antônio Pérez Penin Júnior, direto filho do advogado e cantor da Supercap, também nosso ouvinte, Dr. Antônio Pérez Penin. Mas vamos nós com música nesta manhã. Luiz Alves Rolando nos escreve e diz em sua missiva que São Cruz amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ele, em belíssimo arranjo, Lúcio Alves, talentoso e saudoso intérprete. Do bom baiano Dorival Caymmi, arranjo Antônio Carlos, A Vizinha do Lado. Nelson Gonçalves, nesta gravação antológica, também desfila em nossa passarela sonora, cantando em belíssimo arranjo com excelente coral do Erivelto Martins, para ele o senhor Luiz Alves Roland, que reside aqui em São Carlos, a composição Caminhemos. Tudo vai andar para noiva. A vizinha quando passa, passa, assim, passa por mim. Com seu vestido grana, todo mundo fica louco, mas como a vizinha não há, ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestidinho grená, todo mundo fica louco, mas como a vizinha não há, ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um punhado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mais doce ilusão. E a vizinha quando passa sem dar bola pra ninguém, todo mundo fica louco e o seu vizinho também. Quando passa com seu vestidinho grená, todo mundo fica louco, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai, com o juízo do homem que vai, com o juízo do homem que vai tranquilo trabalhar. Estrada alongada.